sempre a família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti, há um lugar para todos, entre a família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti. Com muita fartura entre a família de Deus.